acordando na madrugada, o menino valsando na rua, e o povo do gueto cantando pra lua. Avisa lá em casa que eu vou chegar tarde, porque tô no sarau. Aqui tem show de viola, batuque de percussão, groove comendo no centro. Daqui eu não saio não, só saio no lixo quando essa festa acaba, porque tô na onda, a fim é de destilar. Bateu na lata, bateu na lata, bateu na lata, o menino começa com samba de lata. Bateu na lata, bateu na lata, bateu na lata. Sim, mas esse groove é massa, o menino já aprendeu, tá fazendo a galera no beat da lata, jogando pra lá e pra cá. Bateu na lata, bateu na lata, bateu na lata, menino começa com samba de lata. Bateu na lata, bateu na lata. Simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora. Cantando na madrugada, o menino valsando na rua, e o povo do gueto cantando pra lua. Avisa lá em casa, tia, que eu vou chegar tarde, porque tô no sarau. Mas aqui tem show de viola, batuque de percussão, groove comendo no centro. Daqui eu não saio não, só saio no lixo quando essa festa acaba, porque tô na área, a fim é de destilar. Bateu na lata, bateu na lata, começa com samba de lata. Bateu na lata, bateu na lata, bateu na lata. Sim, mas esse groove é massa, menino já aprendeu, tá fazendo a galera balançar no beat da lata, jogando pra lá e pra cá. Bateu na lata, bateu na lata, ai, menino começa com samba de lata. Bateu na lata, bateu na lata, bateu na lata. Menino, esse groove é massa. Começa com samba de lata. Bateu na lata, bateu na lata. Alô, meus catadores de lata, todo mundo aqui, ó.